estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, em abundância de alegria, vamos celebrar a Ele. Uou! Aleluia! Yeah! Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovarás tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Hey! Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Celebra ele, celebre, celebre, celebre, celebre, celebra o nome do Senhor. De Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte.